Ficheiro 67. A conversa girava em torno de temas gerais, como sempre, pequenos grupos cochichando entre uma dentada e outra. Os meus ouvidos, porém, captaram um nome familiar, pronunciado numa mesa próxima: Sandringham. Pensei que a voz fosse de Murtagh e virei-me para ver. Ele estava sentado ao lado de Ned Gowan, a mastigar laboriosamente. Sandringham? Ah, o velho Willy, o terror dos traseiros, disse Ned pensativamente. O quê? Exclamou um dos soldados mais jovens, engasgando-se com cerveja. O nosso reverenciado duque gosta de rapazes. Ou assim ouvi dizer, explicou Ned. Concordou Rupert com a boca cheia. Engolindo, acrescentou. Tinha uma queda pelo jovem Jamie, da última vez que visitou estas paragens, se bem me lembro. Quando foi, Dougal? 38, 39? 37, respondeu Dougal da mesa seguinte. Estreitou os olhos para o sobrinho. Eras um rapaz muito bonito aos 16 anos, Jamie. Jamie assentiu com a cabeça, mastigando. Sim, e rápido também. Quando as risadas se acalmaram, Dougal começou a provocar Jamie. Não sabia que eras um favorito, Jamie. Diz-se por aí que o Duque trocou um traseiro durido por terras e cargos. Deve ter percebido que não tenho nem um nem outro, respondeu Jamie com um sorriso, seguido de novas gargalhadas. O quê? Nem chegou perto? Perguntou Rupert, mastigando ruidosamente. Bem, mais perto do que eu gostaria, verdade seja dita. Ah, mas até onde terias gostado que ele chegasse, rapaz? A voz estrondosa veio de um ponto mais distante da mesa, de um homem alto, de barba castanha, que não reconheci, e foi saudada com mais gargalhadas e comentários obscenos. Jamie sorriu tranquilamente e pegou noutro pão, sem se deixar perturbar com os gracejos. Foi por isso que deixaste o castelo tão de repente e voltaste para o teu pai? Perguntou Rupert. Foi. Ora, devias ter-me dito que estavas com problemas nessa área, Jamie, disse Dougal, fingindo-se preocupado. Jamie produziu um ruído escocês, baixo, no fundo da garganta. E se eu te tivesse falado sobre isso, velho patife, terias posto um pouco de sumo de papoila na minha cerveja uma noite e ido pôr-me à cama de Sua Excelência como um pequeno presente. A mesa quase veio abaixo com as gargalhadas. E James esquivou-se quando Dougal lhe atirou uma cebola. Rupert estreitou os olhos para Jamie. Parece-me, rapaz, que te vi, pouco antes de partir, a entrar nos aposentos do Duque no começo da noite. Tens a certeza de que não estás a esconder alguma coisa de nós? Jamie pegou noutra cebola e atirou-lhe. Não o atingiu e ela rebolou pelo chão. Não, respondeu Jamie rindo. Ainda sou virgem, pelo menos dessa forma. Mas se precisas de saber tudo sobre esse assunto para poderes dormir, Rupert, eu conto-te com prazer. Entre gritos de conta, conta, ele encheu deliberadamente uma caneca de cerveja e recostou-se no banco, na pose clássica do contador de histórias. Pude ver Callum na mesa principal, a cabeça inclinada para a frente, para ouvir, tão atento quanto os palafreneiros e os soldados na nossa mesa. Bem, começou. É verdade o que Ned diz. Sua Excelência tinha uma queda por mim, embora eu fosse um rapaz inocente aos 16. Nesse ponto, foi interrompido por uma série de comentários cínicos e elevou a voz para continuar. Sendo, como disse, inocente quanto a esses assuntos, não fazia a menor ideia do que ele pretendia, embora me parecesse um pouco estranho o modo como Sua Excelência estava sempre a dar-me palmadinhas como um cão e parecer muito interessado no que eu pudesse ter na minha bolsa à cintura. O abaixo dela, gritou uma voz bêbada. Achei mais estranho ainda quando ele me encontrou a tomar banho no rio e quis esfregar-me as costas. Quando terminou as minhas costas e continuou com o resto, comecei a ficar um pouco nervoso. E quando colocou a mão sob o meu quilt, comecei a compreender o que ele queria. Eu podia ser inocente, mas não era idiota, sabem? Saí dessa situação em particular, mergulhando na água com quilt e tudo e nadando para o outro lado. Sua Excelência não tinha a intenção de arriscar as suas roupas caras na lama e na água. De qualquer modo, depois disso, tomei muito cuidado para não ficar sozinho com ele. Ele apanhou-me uma ou duas vezes no jardim ou no pátio, mas consegui escapar apenas com um beijo na orelha. O outro, o único momento difícil, foi quando deparou comigo sozinho na estrebaria. Na minha estrebaria, o velho Alec pareceu horrorizado. Levantou-se parcialmente e gritou para a mesa principal do outro lado do salão. Cala-me, faz com que esse homem fique longe da minha estrebaria. Não quero que me assuste os cavalos, duque ou não, nem que incomode os rapazes, acrescentou. Jamie continuou a sua história sem se deixar perturbar pela interrupção. As duas filhas adolescentes de Dougal ouviam extasiadas, a boca ligeiramente aberta. Eu estava numa baia, sabem, e ali não havia muito espaço de manobra. Encontrava-me debruçado sobre, mais observações obscenas, sobre a manjedoura, como dizia, a raspar os restos do fundo, quando ouvi um barulho atrás de mim. E antes de poder endireitar-me, o meu quilt foi levantado até à cintura e algo duro fez pressão no meu traseiro. Abanou a mão para acalmar o tumulto antes de continuar. Bem, não gostei da ideia de ser importunado numa baia, mas também não via saída naquela altura. Já estava a ranger os dentes e a desejar que não doesse muito, quando o cavalo, aquele cavalo preto, grande, Ned, que compraste em Brocklebury, sabes, aquele que o Callum vendeu ao Brady Albine. Bem, o cavalo não gostou do barulho que Sua Excelência estava a fazer. A maioria dos cavalos gostam que conversemos com eles, e aquele também, mas ele tinha uma aversão peculiar a vozes muito agudas. Eu não podia levá-lo ao pátio quando havia crianças por perto, porque ele ficava nervoso com os seus berros e começava a raspar os cascos no chão e a dar pinotes. Sua Excelência, como se devem recordar, tem uma voz bastante aguda. E estava ainda mais aguda do que o normal naquela ocasião, já que ele estava um pouco excitado. Bem, como ia dizendo, o cavalo não gostou, nem eu, devo dizer. E começou a bater com os cascos e a resfolegar. Rodou o corpo e entalou Sua Excelência contra a parede da baia. Assim que o duque me soltou, saltei para dentro da manjedoura e passei para o outro lado do cavalo, deixando Sua Excelência livrar-se do cavalo como pudesse. Jamie parou para tomar fôlego e beber um gole de cerveja. Nessa altura detinha a atenção de todos no salão, os rostos voltados para ele, brilhando à luz das tochas. Aqui e ali podia-se perceber um sobreolho franzido perante aquelas revelações a respeito de um poderoso nobre da coroa inglesa. Mas a reação geral era de um prazer irrestrito com o escândalo. Compreendi que o duque não era um personagem muito popular no Castelo Léor. Tendo conseguido chegar tão perto, por assim dizer, Sua Excelência meteu na cabeça que iria possuir-me de qualquer maneira. Assim, no dia seguinte, disse ao Mackenzie que o seu criado pessoal é do seu e pede-lhe que me ceda a ele para o ajudar a banhar-se e vestir-se. Callum cobriu o rosto fingindo-se horrorizado para regozijo geral. Jamie assentiu na direção de Rupert. Foi por isso que me viste entrar no quarto de Sua Excelência à noite. Foram ordens, pode-se dizer. Podias ter-me dito, Jamie, eu não te obrigaria a ir, disse Callum com um olhar de reprovação. Jamie encolheu os ombros e riu-se. Fui impedido pela minha timidez natural, tio. Além disso, eu sabia que estavas a tentar negociar com o homem. Achei que podia atrapalhar as negociações se fosses forçado a dizer a Sua Excelência que mantivesse as mãos longe do traseiro do teu sobrinho. Muito atencioso da tua parte, Jamie, disse Callum secamente. Então sacrificaste-te pelos meus interesses, não foi? Jamie ergueu a caneca de cerveja num pretenso brinde. Os teus interesses estão sempre em primeiro lugar na minha mente, tio, disse. E achei que, apesar do tom zombeteiro, havia uma distinta verdade subjacente no que ele dizia, que Callum, assim como eu, também percebeu. Esvaziou a caneca e colocou-a na mesa. Mas não, disse, limpando a boca. Neste caso, não achei que o dever da família exigisse tanto de mim. Fui aos aposentos do Duque, porque tu mandaste, mas apenas isso. E saíste de lá outra vez com o cu intacto? Rupert parecia cético. Jamie riu-se. Sim, saí. Sabes, assim que recebi a ordem, procurei a senhora Fitz e disse-lhe que precisava desesperadamente de uma dose de xarope de figos. Quando ela me deu, vi onde guardou a garrafa. Voltei silenciosamente um pouco mais tarde e bebi a garrafa toda. O salão explodiu em gargalhadas, inclusive a senhora Fitz, que ficou tão ruborizada que pensei que fosse ter um ataque. Levantou-se cerimoniosamente do seu lugar, rodeou a mesa e deu um piparote bem-humorado na orelha de Jamie. Aí então foi isso que aconteceu ao meu remédio, seu desgraçado. Com as mãos nos quadris, sacudiu a cabeça, fazendo os brincos verdes adejarem como libélulas. O melhor que já fiz. Ah, foi muito eficaz, assegurou-lhe ele, rindo-se para a avantajada senhora. Imagino que sim. Quando penso no que aquela quantidade de remédio deve ter feito às tuas entranhas, rapaz, espero que tenha valido a pena. Deves ter ficado imprestável vários dias. Ele sacudiu a cabeça, ainda a rir. É verdade, mas também fiquei imprestável para o que Sua Excelência tinha em mente. Ele não pareceu importar-se nada quando pedi licença para sair, mas eu sabia que não podia fazer aquilo duas vezes. E assim que as dores de barriga melhoraram, peguei num cavalo e fui-me embora. Levei muito tempo a chegar a casa, já que tinha de parar a cada 10 minutos, mas cheguei à hora de jantar do dia seguinte. Dougal fez sinal para que trouxessem mais uma jarra de cerveja, que ele passou de mão em mão pela mesa até a Jamie. Sim, o teu pai mandou dizer que achava que talvez já tivesses aprendido o suficiente da vida no castelo, por enquanto, disse, sorrindo melancolicamente. Achei que havia um tom na sua carta que na altura não compreendi bem. Bem, espero que tenha preparado um novo lote de xarope de figo, senhora Fitz, interrompeu Rupert, cutucando-a com familiaridade nas costelas. Sua Excelência deve chegar dentro de 1 ou 2 dias. Ou estás a contar com a tua mulher para te proteger desta vez, Jamie? Lançou-me um olhar malicioso. Pelo que ouvi dizer, vais ter de a proteger a ela. Parece que o criado do Duque não partilha as preferências de Sua Excelência, embora também seja muito ativo. Jamie empurrou o banco para trás e levantou-se da mesa, dando-me a mão para me ajudar. Passou o braço pelos meus ombros e sorriu a Rupert. Bem, então suponho que vamos ter de enfrentá-los juntos, costas com costas. Os olhos de Rupert arregalaram-se de assombro. Costas com costas? Exclamou. Sabia que nos tínhamos esquecido de te dizer alguma coisa antes do teu casamento, rapaz. Não admira que ainda não a tenhas engravidado. A mão de Jamie segurou-me o ombro com força, virando-me na direção da arcada. E escapámos do salão sob uma chuva de risadas e conselhos obscenos. No corredor escuro, do lado de fora do salão, Jamie apoiou-se à parede e dobrou-se a rir. Sem conseguir ficar em pé, deixei-me cair no chão aos seus pés, incapaz de conter o riso. Não lhe contaste, pois não? Perguntou Jamie, arquejante, por fim. Sacudi a cabeça. Não, claro que não. Ainda a respirar com dificuldade, tateei em busca da sua mão e ele ajudou-me a levantar. Deixei-me cair sobre o seu peito. Deixa-me ver se percebi agora. Segurou o meu rosto com as duas mãos e pressionou a testa contra a minha, o rosto tão perto que os seus olhos transformaram numa grande órbita azul e o hálito soprou quente no meu queixo. Frente a frente. É assim? A efervescência de riso estava a arrefecer no meu sangue, substituída por outra coisa igualmente potente. Toquei nos seus lábios com a minha língua, enquanto as minhas mãos se ocupavam mais abaixo. Os rostos não são as partes essenciais, mas estás a aprender. No dia seguinte, eu estava no consultório a ouvir pacientemente uma senhora idosa da aldeia, parente do cozinheiro das sopas, que me contava um tanto loquazmente a crise de garganta inflamada da nora, que teoricamente tinha alguma coisa a ver com a sua atual queixa de angina, embora no momento não conseguisse ver a ligação. Uma sombra atravessou a porta, interrompendo a lista de sintomas da velha senhora. Ergui os olhos, admirada, e vi Jamie entrar apressado, seguido pelo velho Alec, os dois parecendo preocupados e ansiosos. Jamie removeu sem nenhuma cerimónia o abaixa-língua improvisado que eu tinha na mão e levantou-me segurando as minhas mãos entre as suas. O que? Comecei a dizer. Mas fui interrompida por Alec, espreitando por cima do ombro de Jamie para as minhas mãos que ele lhe mostrava. Sim, as mãos servem. Mas e os braços, homem? Ela tem braços para isso? Olha, Jamie agarrou uma das minhas mãos e estendeu o meu braço para a frente, medindo contra um dos seus próprios braços. Bem, Alex disse, examinando-a em dúvida, pode ser, sim, acho que servem. Podem dizer-me o que acham que estão a fazer? Perguntei. Mas antes de poder terminar, já estava a ser arrastada pelas escadas entre os dois homens, deixando a minha paciente idosa de boca aberta atrás de nós, perplexa.